Meu vento para 606. 120 graus com 99. Grato. 1186, reduzindo para aproximação, tem bom pouso. Tenho 3000, gol na 714. Então, 3226, torre 1186. Gol no 714, 2000, autorizado pela LS, gol no 714. 2000 e LS 714. De portão 612. Tan 3226 é o controle. Tan 3226 vai passar o esquema de mais pra lá. 3226, vento 120 graus, como 09, altímetro no 0 no meio, guarde pista livre. No 643, táxi via Juliette, portão 612. Bom, no 606, solo aos 44, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Repórter antes da Juliette, bom, no 646. 714, componente final S, chame torre 118, decimal meio. 2, 1, 1, 0. Pouso na 1-0, vento 1-1-0 graus com 1-1-9, altímetro no 0 no meio. Bono Duna para o final S, então 3-8-9-1. Vai para 2000, apoie. Hello, Duna, a interceptar o ILS da Grey. Salvador, boa noite, gol 1-7-1-4, passando Duna, utilizado, baixei pra voo. Gente, gol no 7 no 4, é parte marcador externo. Cara. Agora, 12h40, até no 28 a bordo, altímetro no 0 no meio, táxi via Índia Alfa. Ponto espera, reporte pronto, gol no 805. Já, liberando a liberação. Tá 3226, solo aos 47, livre à direita, táxi via Alfa, seguindo o banho da Gol, reporte antes da Juliette. Alfa, o grande da Juliette, no gol 3226. passar o externo, Gol 1714. Gol 1714, livre pouso no 10, vento 110 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 6. 2018, 2016, livre pouso, Gol 1714. No 606, táxi via Alfa Juliette, portão número 2. Alfa Juliette, gate 2, bom no 606. 3226, táxi via Alfa Juliette, portão número 7. Alfa Juliette do 7, 3226. Frente a paz 09 da companhia, linha mantenha no 0, o Gol no 805. No 4, solo 5-1, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, repartente da Juliette. Nessa frequência via Alfa da Juliette, Gol no 74. No 805, a linha decola da 1-0, vento 1-2-0 graus com 9 nós. 405, decolado ao 52, chame controle 119.8, bom voo. 98, voo 805. Contato radar na saída Pucajama, Boi Zipá, subindo para o 370. Pucajama Zipá 370, 714, táxi via Alfa Juliette, portão número 5. Número 5, portão 7. Salvador, bom dia. Esse é o 3891, passando externo, baixado e travando. Bom dia, 3891, livre pouso na 10, vento no 20 graus com 11 nas, altímetro no 0 no 6. É um pouso livre, 3891 nas. Chegou no 896, descia via até 2000, ajuste no 096, acende a educação na chegada à área, guarde a LS X-Ray, gol no 896. Caso desista, livre vá direto no rumo de Itap. Fique direto de Itap, descendo 5000 via, gol no 896. Até 2000, direto 2000 após Itap e Duna para o final S, está livre de considerar a altitude em Itap. Até 2000, no solo 57, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, repartente da Juliette. Livre à direita, Alfa, nessa frequência, reportará a da Julieta, 3891. Observador, muito boa noite, Oceano 6258, informação alfa. Boa noite, Oceano 6258, desça via Mare até 3000, ajuste 90 no meio, aguarde LS X-Ray, acione identificação, Oceano 6258. 6000, 10 no meio na Mare, Oceano 6258. Julieta 3291. Julieta 3291, táxi via Alfa, Juliette, portão número 8. Juliette para 08, tá 3291. 3385, 133, decimal 65. 3365, volta. Boa noite, Boa noite, objeto 5899, desça via até 4000, acione identificação. Aguarde LS X-Ray, ajuste 1015, 1015 agora o ajuste. 6258, pode passar a malha acima do 140? Ali o WebJet 5899. Entendeu? 6258, gente, então, entendi mal aqui. Charlie Vivo Web, Equator Ocean, né? 6258. Aguarde cópia. Salvador, Boeing 084. Europa 084, call tower 118.6. 18.6, obrigado. Salvador, torre, Boeing 084, 084. Europa 084, go ahead. Yes sir, good night, we'll be ready to start up in 10 minutes. Roger, we have your flight plan, expect Puka departure with Zipar transition, stand by for ATC clearance. Okay, Puka departure and transition is? Zipar. Thank you. 6317, pronto para cópia. Autorizado Belém, nível 380, via Zulu 41, saída Momo, transição Trova. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119.8, aciona 5077, coteja. Europa 084, ready to copy. Boa, descendo agora até 2000, Oceanema 258. Ok, descendo 360, só 2000, Mid Lock, Oceanema 258. Volto Natal, Upper November 873, flight plan route. Fuca departure, Zipar transition. Take off from runway 10, left turn, departure 119.8, squawk 5073, read back. 99, desce, mantém a altitude 3000. É 3000, 5899. 10, Nepal, and then Upper November. Upper November, taking the second highway, please. Upper November 873, flight plan route. Upper November 873, flight plan route, Europa. And 119.8, and squawk 5073, Europa, 64. Europa 084, read back correct, call ready for push and start. We call ready, Europa, 64. Web 5899, seu vetor para sequenciamento, esquerda para o A10090, limite ao localizador, Web 5899. Ok, vai com a esquerda para o A010, vai reduzir bastante aqui para ver se precisa abrir mais vetores. Oceanema 258, curva direita agora na Pro 80, reposta precisando no curso do localizador, Oceanema 258. Direita Pro 80, cruzará estabilizado, lote Oceanema 258. Tomativo, cruza agora 8500, está agora para a Duna a 12 milhas. Agora tem condições de completar? Vira batido. É isso. Meia milha para Duna, complete LS, torre 1186, Gol 1896. 286, Gol 1896. Controle Salvador, Gol 1330. Gol 1330, sem identificação, desse mantém 050, na chegada Mare, guarde LS X-Ray, ajuste no 015, Gol 1330. Para 5 mil pés, Gol 1330. Web 5899, direita, na Pro 070, reporte do localizador estabilizado, descendo até 2000. Direto 70, chamando o localizador. É 2000, Web 5899. Livre pouso no 1-0, vento 1-2-0 graus, com no 0-9, altímetro no 0-5. 1-0-5, livre pouso na 1-0, tem embaixada travada 1-8-9-6. Xarém 6258, chame agora a torre 118 decimal 6 e vai seguir no tráfego da sua frente a 7 milhas da sua frente. Tráfego 18-6, uma boa noite, Xarém 6258. Boa noite. 9971, prossiga. Guarulhos, 360. Vicente, está autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 14, Groof, Upper Zulu 16. Saída da Elfleda Krat. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 5074, coteja. 899. Beleza, 899.